Merry Christmas. And everybody, Merry Christmas. Raio sujo, que você sabe. interior de saudade. Desafio da sua própria morte. Pátria amada, levantada, salve salve. O Brasil, seu intenso raio vivido. De amor, de esperança, a terra desce. Sinta o formoso céu, risonho e límpido. As margens do cruzeiro resplandecem. Gigante pela própria natureza. Ares belas, forte, impávido, colosso. Sinta o futuro, expressa a grandeza. Brasil. Oh, yes. We'll be right back. Check it out. Let's go, guys. Play whatever music. Thank you. Let's try singing it. Yeah.

Tchau, tchau.